que mais me dói em noite sem luar. Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando da janela, solidão da rua. Bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, num baixo astral danado. Este apartamento eu louco, alucinado. Foi o seu olhar que me deixou assim. Louco, apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto. Forte demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais. As luzes da cidade olhando aqui de cima são manchas de saudade inertes na neblina. Loucas fantasias vêm nesse apogeu, busca no meu corpo encontrar o seu. Coração não bate, apanha no meu peito. Morto de saudade eu choro, não tem jeito. Quero estar contigo no seu aconchego e te falar de amor no toque dos meus dedos. Lembrança de nós dois aqui nesses lençóis ficar. Fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu